Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. A Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, toda honra, glória, louvor e majestade. Você está ouvindo agora o programa Caminho Santo. Eu tenho uma boa palavra para você no dia de hoje, em nome de Jesus. E a palavra que eu tenho não é a minha palavra, porque a minha palavra de nada vale. Mas a palavra do Senhor, aquele que promete e cumpre, aquele que vela pelo cumprimento da sua palavra, ele deixou registrado para você no livro de Isaías, capítulo 51, no verso 12, o seguinte: eu sou aquele que vos consola. Quem é, pois, tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Porque no verso 16 ele diz: eu ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão. E digo a Sião: tu és o meu povo. Deus é aquele que tem o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Deus é aquele que escreve a história da sua vida. Por quê? Porque no livro de Jó, capítulo 42, no verso 2 diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aquilo que o Senhor designou para você é seu. Ninguém toca, ninguém toma, ninguém usurpa. Porque o Senhor é aquele que determina, o Senhor é aquele que tem o poder absoluto no universo e diz: essa porta eu abri e ninguém fecha. Essa porta eu fechei, também ninguém abre. Mas o Senhor manda te dizer no dia de hoje: eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, é tu para que temas o homem que é mortal? Ou o filho do homem que não passa de erva? Se alguém está se colocando contra você, glorifica a Deus, abençoa aquela pessoa. Jesus disse: orai pelos que vos perseguem, porque saiba, Deus, ele tem o controle da tua vida. E diz: tu és o meu povo. Nós vamos orar com o Pastor Hélder. Receba desde já a bênção de Deus na tua vida. Confie no Senhor e glorifique o nome do nosso Deus. Santo, santo, santo seja o teu nome, Papai. Nós abençoamos a cada um que nos ouve. Rogo, Pai, a tua proteção. A tua palavra diz que 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Então, Deus, revele esta bondade e esta misericórdia, porque sabemos em quem temos crido. Deus, o Senhor diz: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanharão todos os dias da sua vida, e por isso viveremos e habitaremos para todo sempre na tua casa. Traga a existência as tuas promessas, traga a existência a tua palavra, porque por meio dela nós viveremos, por meio dela viveremos com felicidade, com contentamento. E mais do que isso, a tua palavra diz que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Revela então esta bondade, este poder e esta misericórdia. Nós abençoamos a sua vida, nós abençoamos o seu casamento, nós abençoamos os seus filhos, nós abençoamos a sua descendência, nós abençoamos o teu ministério, nós abençoamos o seu deitar e levantar, nós abençoamos os projetos que Deus tem na sua vida, e pedimos que Deus faça coisas grandes e tremendas na sua vida, e que você seja suprido e saciado neste Deus de toda a verdade, de toda a paz, em Cristo Jesus. Amém, Senhor.

a unção de Deus e a palavra do Senhor. Assim, ouça os nossos cultos, o Culto Brasil, que é gravado na Igreja Presbiteriana Manancial. E eu tenho certeza que Deus falará poderosamente na sua vida. Acesse o site www.pregaçõesevangelicas.com.br. Pregações evangélicas, tudo junto, sem tio e sem cedilha. Ouça e seja abençoado. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu tenho meditado com vocês desde a semana passada a respeito da vida de Sansão, um homem que tinha tudo para ser um homem abençoado, para ser um homem vitorioso, mas no decorrer da sua vida ele cometeu alguns erros, e esses erros nós, que somos inteligentes, temos que aprender com o erro dos outros para que não venhamos a cometer de novo. Eu dei o título dessa mensagem A Gaiola de Sansão. Por quê? Porque foi a partir das decisões que ele tomou, escolhas erradas, a obstinação, a vingança, que fez com que ele entrasse numa gaiola, e essa gaiola fez com que no fim da vida dele ele morresse seco e girando o moinho como se fosse um animal. Eu quero meditar com vocês no livro de Juízes, capítulo 14, a partir do verso 8. Depois de alguns dias, voltou ele para Tomar e, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo das mãos e se foi andando e comendo dele, e chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes de comer do mel, e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Queridos, Sansão, ele tinha sido consagrado no ventre para ser um nazireu. O nazireu, ele tinha alguns princípios que ele deveria seguir. Ele não podia cortar o cabelo, ele não podia beber vinho ou comer uvas ou passas de uva, e ele não podia tocar em nenhum morto. E aqui ele quebra um primeiro princípio, que é pegar ali mel do leão morto. Mas antes disso, o erro que a palavra de Deus diz que Sansão cometeu, abrindo então a porta da gaiola para que ele viesse a ser preso, qual foi? Apartando-se do caminho para ver um leão morto. Isso tem um significado, amados. Leão, na Bíblia, é aquele que anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem tragar. É um dos significados. E nos traz também a ideia de que já era um pecado que ele tinha vencido, um pecado que já não fazia mais parte da história dele, mas a partir do momento que ele se aparta do caminho, ele vê ali um leão morto, e o que tem como chamariz? Mel. Mel tem aquele cheiro adocicado. Quantas vezes você já terminou um relacionamento, um namoro? Esse namoro você sabia que era prejudicial para sua alma? Você sabia que essa pessoa só fazia você fornicar, você se prostituir, você adulterar? E você rompeu aquele relacionamento, falou não quero mais. O Espírito Santo te incomodava porque ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas aí, em determinadas situações da sua vida, a pessoa te liga e fala assim: me leva na igreja? Você pode me levar na igreja? Eu queria aprender um pouco de Deus. Queridos, o inimigo sempre vai colocar situações na sua vida para tentar te enganar. Porque ele é aquele que tenta seduzir, que tenta tapear, que tenta fazer de uma forma sutil te enlaçar. Foi o que aconteceu aqui nesse episódio na vida de Sansão. Ele já tinha superado e vencido ali aquela derrota. Aquele pecado já não fazia mais parte dele. Quantas vezes, amados, você não joga revistas fora, e isso vai fazer o quê? Com que num momento de 5 minutos de bobeira, você olhe ali aquela revista pornográfica e ela vai fazer o quê? Voltar a trazer problemas na sua vida. Ou aquele computador, aquele tablet que você sabe que ali tem algumas páginas que só vão fazer mal para a tua alma, e você naqueles 5 minutos de bobeira tem aquela recaída. Querido, você pode pensar, o que, que eu faço? Joga fora. Ah, mas é caro. Vai ser mais caro se você não agir, amados. Você sabe quanto custa uma separação? Você sabe o que, que é o teu peso nas suas costas de uma pensão alimentícia? Todas as vezes que a palavra de Deus diz que essa expressão, apartando-se do caminho, apartando-se dos seus irmãos, foram momentos de luta e tribulação na vida de crentes. Gênesis capítulo 38 conta a história de Judá. Judá, um dos filhos de Jacó. E aí diz a palavra de Deus que ele se aparta dos seus irmãos. Ele tem um relacionamento extremamente errado ali com as filhas dos filisteus. E aí a consequência foi severa. Perdeu os 2 filhos, era uma família desestruturada, só veio a maldição na vida dele. Em Gênesis capítulo 34 mostra também Diná, uma também das filhas de Jacó. Diz a palavra de Deus que ela saiu para ver as filhas da terra. Ela queria ver novidade, ela queria ver coisas novas. O que que acontece naquele episódio? Ela é estuprada, apartando-se do caminho. Que você no dia de hoje não se aparte do caminho, porque saiba, quando diz aqui que ele pegou daquele, chegando-se a seu pai e a sua mãe, deu-lhes de comer do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que tomara, tem consequência não só para você, mas para os seus pais também. Quantas vezes você faz alguma coisa errada, se aparta do caminho, pega o carro escondido, se envolve em briga e só chega notícia: pai, tô preso. Mãe, tô grávida. Por quê? Porque o que aparenta ser doce na tua boca, e doce aparentemente na boca dos seus pais, a dor de barriga que eles vão ter vai ser tremenda, e a dor de barriga que você também vai ter vai ser tremenda. Então não se aparte do caminho. Jesus disse: estreita é a porta, o caminho é apertado, mas vale a pena, porque ele diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. No Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não ande com quem não presta, não. Tenha suas escolhas certas ali. Ande pelo caminho correto, apartando-se do caminho. Vale a pena você andar com Deus, você andar na presença de Deus. Eu vou deixar para vocês, terminando, o livro de Jeremias, capítulo 7, verso 23. Tem uma promessa linda aqui. Diz o seguinte: isso lhes ordeneis, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que te vá bem. É isso que eu desejo para você, que você ande nos caminhos de Deus, para que você vá bem. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, a Ele toda a honra e toda a glória. Meus amados, abra o seu coração para que a palavra do Eterno fale a sua alma, o seu coração. Em Mateus, no capítulo 10, no verso 1, diz: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Todo aquele que é cristão recebe o selo, a garantia, o penhor que nós vamos morar no céu por meio do Espírito Santo. Este é o selo, é o passaporte que nos levará ao céu. Crer no Senhor Jesus, e aí ele nos sela com teu Espírito, com o Espírito Santo, para que a glória de Deus se revele em nossas vidas, para que haja uma transformação no nosso caráter e para que venhamos refletir a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. De glória em glória, nós somos transformados para a bênção e a glória do Senhor. Veja que Jesus chama os 12 e dá autoridade para expulsar os espíritos imundos e curar todas as doenças. Deus deu autoridade ao crente para expulsar os demônios. Porque maior o que está dentro de nós do que está no mundo. Todo joelho e toda língua confessa que o Senhor é Deus. Não existe demônio na face da terra que possa suportar a autoridade e o poder que Deus dá a um cristão.